Conheça a Viva Sinap, saúde sem dor. Agora você faz um seguro de vida e ganha Viva Sinap. Tim pré-chip, 16 GB de internet para acompanhar tudo do BBB. Recarregue agora. Vaca Burger é muito bom. Superbet, seja super. Proibido para menores de 18 anos. Consulte termos e condições em superbet.bet.br. Atenção, você que está ligado, você que está ligada, vem aí muita informação no seu rádio. Tupi, o show do futebol. Futebol é na Tupi. 3:11, a bola vai rolar a partir das 6, na nossa primeira atração para Flamengo e Fluminense. É Fla-Flu, mas o mando é do Fusão, é Fla-Fla, a partir das 18 horas, 6 da noite, direto do Maraca, com o garotão da galera. Ao seu lado, o Canhotinha de Ouro. Repórter da Tupi, Marcos Coelho, Sérgio Guimarães, Marcos Coelho, com Vinícius Gama, no plantão Tupi de Esportes. Futebol é aqui na Tupi. Tupi! 3:12, vamos começar a movimentar os melhores e mais bem informados repórteres do Rádio Esportivo do Brasil, com a sua participação. 980188080. E aí, dá Flamengo? Dá Fluminense? Será que o Flamengo parte na frente? Será que o Fluminense mantém uma boa classificação? O Flamengo está enrolado quanto a campeonato estadual, mas venceu o Vasco. Se vencer o Fluminense hoje, ganha moral. E o Vasco vai enfrentar o Boa Vista. Vem de derrota o Vascão da Gama para o Flamengo, seu maior rival. Então, eu quero a sua opinião. 980188080. Passarinho com a musiquinha é mais bonitinho. É absolutamente importante aqui no microfone da Super Rádio do Brasil. Vamos começar a falar do clássico eterno. As primeiras informações. Vamos começar falando do Flusão. O Fluminense é o mandante do jogo de daqui a pouco contra o Flamengo. Vamos saber como está se preparando, ou vem se preparando, ou se preparou o Fluminense para o clássico de hoje. Alô, Sérgio Guimarães! Alô, André, aquele abraço para você e para a galera ligada aqui no Super Futebol Team 5G. Chegou o dia do Fla-Flu e o tricolor vem para este clássico com 3 jogos até aqui: 2 vitórias sobre o Madureira, 2-1 na Ilha do Governador, derrota para a equipe do Boa Vista em Bacaxá por 1-0 e vitória de 3-2 sobre o Nova Iguaçu na última quinta-feira na Ilha. Nas 2 primeiras partidas, times alternativos. Na terceira, cavalaria chegou, titulares em campo. Hoje, algumas peças podem ser preservadas, não começando o jogo. A ideia é ter o time todo preparado para o jogo contra o Grêmio na quarta-feira no Maracanã, no início do Brasileirão. O lateral Samuel Xavier está falando sobre o planejamento definido pela comissão técnica e o que vai prevalecer será quem tiver elenco. É, eu acho que independente da situação do nosso rival, um clássico a gente sempre entra para vencer, né? A gente não olha pela situação que eles estavam passando, né? Até porque agora eles mudaram totalmente a equipe, né? Era uma equipe sub-20 que vinha jogando, agora já jogaram, voltaram os profissionais que estão acostumados a jogar, né? Então, independente da situação, acho que a gente, como com a camiseta do Fusão, a gente tem que entrar para vencer, né? É um clássico, sempre trata de Fluminense e Flamengo, é sempre jogos muito pegados, jogos muito disputados, né? E a gente vai entrar como sempre a gente entra para jogar contra o Flamengo, né? É, a gente sempre dá o nosso máximo, a gente sabe o que é jogar um clássico, né? E como você falou, as equipes vêm, é o segundo, vai ser o segundo jogo consecutivo, né, das equipes. Então a gente projeta um grande clássico, né? Eu espero que a gente faça um grande clássico e consiga os 3 pontos e a vitória, que vai ser importante para a nossa classificação dentro do campeonato. Provável escalação: Fábio no gol, Guga na lateral direita, neste caso Samuel Xavier fica no banco, o James com Freites ou Inácio na zaga, Arana com René no banco, Martinelli, Nonato e Lute Acosta com Ganso no banco, Canóbio, Serna e Everaldo, o provável Flu. Valeu, André. Valeu, valeu, Sérgio Guimarães. São 3:16 no Rio. 3:16. Falamos do Fusão abrindo os trabalhos aqui no Super Futebol Tupi. O outro lado do clássico. Hoje tem Flamengo. Flamengo contra o Fluminense. O mando é tricolor. Mas vamos às primeiras do Mengão. Flamengo pronto. Escalação só daqui a pouco, né? Só por volta de 17h. Mas o Mengão pronto para enfrentar o Fusão. Alô, Marcos Coelho. Alô, André Ribeiro, forte abraço para você, para os amigos ligados aqui no Super Futebol Tupi, Team 5G. É isso, preparação do Flamengo foi realizada com sucesso, isso incluindo o dia de ontem, foi o dia do último treino. E hoje, de certa forma, um spoiler: alguns jogadores foram a campo, realizaram atividade e, de certa forma, até soltaram algumas informações, mesmo que de forma involuntária. Por exemplo, o Arrascaeta, ele foi a campo no CT do Urubu, publicou na rede social já dando indício de que não está à disposição para esse jogo. Ele foi uma ausência na estreia do time principal no clássico da última quarta-feira, aqui mesmo no Maracanã, diante da equipe do Vasco, e fica fora de novo. Da mesma forma que o Sérgio mencionou que no Fluminense há uma divisão de atenções, quem sabe até pensando na estreia do Campeonato Brasileiro, o mesmo se aplica para o Flamengo. Quarta-feira tem a estreia no Campeonato Brasileiro, diante da equipe do São Paulo, e no próximo domingo, às 16h, o primeiro troféu do ano, a primeira luta por título, Supercopa do Brasil, jogo diante da equipe do Corinthians. A importância do Campeonato Carioca, ela é reconhecida pela diretoria, no entanto, o planejamento prevê a força máxima realmente a partir da primeira rodada do Campeonato Brasileiro e também da Supercopa do Brasil. O mesmo deve se aplicar ao Jorginho, ele que não foi relacionado para o jogo de quarta-feira diante do Vasco por causa de uma operação que fez, ele tirou um siso, um dente siso. Voltou a treinar com bola recentemente, mas ao que tudo indica, ele também não vem para esse clássico aqui no Maracanã. Ainda é cedo, André, como você bem mencionou, para citar ou tentar esboçar qualquer tipo de escalação, mas temos algumas tendências. Por exemplo, o goleiro Andrew, ele está regularizado, existe um caminho natural de que hoje ele faça a estreia. O Rossi fica como opção e o Andrew, que até o momento uma das contratações, uma das duas contratações do Flamengo firmadas, não estreou, ele pode começar jogando. Lateral direita, também pode se aplicar uma possível estreia do Varela. No jogo com o Vasco, quem jogou foi o Emerson Royal, e jogou o tempo todo. Varela pode aparecer. Isso também se aplica em outros setores, como por exemplo no ataque. O Bruno Henrique começou jogando, o Pedro entrou no intervalo, pode ser que essa situação seja invertida. Então é isso. Claro, o Flamengo vem para vencer o Fla-Flu, num pensamento óbvio, um pensamento lógico, pela importância, um clássico, vale muita coisa na tabela de classificação, mas também de olho nos compromissos que estão por vir. E na minha próxima participação, André Ribeiro, só se fala nisso. É claro que o torcedor do Flamengo está ansioso, que a bola rolando aqui às 18h no Maracanã para o Fla-Flu. Mas o principal assunto do dia é Lucas Paquetá. E na minha próxima participação teremos o presidente BAP, Luiz Eduardo Batista, o presidente do Flamengo, comentando essa situação que estava verde, ficou de vez, agora tá madurinha, quase caindo do pé, André Ribeiro. É verdade, e você com seu feeling, que não é a música do Maurice Albert, você sem dúvida vai trazer a melhor e mais correta informação, né, do Flamengo daqui a pouco aqui no Super Futebol Tupi Team 5G. E você? Você, torcedor rubro-negro, ansioso, além do resultado, pela concretização do negócio de Lucas Paquetá? Quero a sua opinião, hein? 98018-8880. 98018-8880. Você, torcedor do Fluminense, 3 pontos hoje num clássico que pode atrapalhar muito a vida do rival. Independentemente disso, o Fluminense pode somar 9 pontos e, é claro, ficar tranquilo quanto à classificação para a próxima fase. Você, torcedor do Fluminense, na expectativa de 3 pontos logo mais contra o Flamengo? É simples. 98018-8880. Eu quero ver este zap bombando, passarinho! Mesa de áudio, a categoria de Fernando Eugênio, o homem pássaro, passarinho. O rei da Mendiçá, enfim, tá sempre ligado aqui na Super Rádio do Brasil. 3:22, eu vou acionar o melhor e mais completo plantão do Rádio Esportivo do Brasil. Muita coisa acontecendo, um final de semana, nem tanto, né? Um final de semana com muitos clássicos. Não é isso, Vinícius Vermar? É sim, André. Começando pelo Fla-Flu, né? Daqui a pouco, 18h, no Maracanã, Campeonato Carioca, 4ª rodada. Logo mais, 8h30, Bacaxá tem Boa Vista e Vasco. Ontem, no Nilton Santos, o Botafogo venceu o Bangu 2-0. Amanhã, 5 da tarde, Conselheiro Galvão tem Madureira e Portuguesa. 8h30 no Laranjão, 9 Iguaçu e Volta Redonda. E na terça, às 5, no João Saldanha, tem Maricá e Sampaio Correia. No Grupo A, Volta Redonda é o líder, 6 pontos ganhos, 3 gols de saldo. Fluminense tem 6, saldo de 1 gol. Terceiro, Bangu, 6 pontos, saldo menos 1. Quarto, Vasco, 4 pontos. Quinto, Sampaio Correia, com 3. Sexto, a Portuguesa, com 1 ponto. No Grupo B, o Botafogo é o líder, 9 pontos. Segundo, Boa Vista, 6. Terceiro colocado, Madureira, 6. Quarto, Nova Iguaçu, com 4. Os dois últimos, Flamengo, 4. E o Maricá, com 3 pontos. O artilheiro é o Léo Rafael, do Nova Iguaçu, com 3 gols marcados. Clássicos pelo Brasil, daqui a pouco às 4 na Boca do Jacaré tem Brasiliense Gama, às 4 no Barradão Vitória e Bahia, às 5 Vila Nova e Atlético Goianiense, 18 horas na Arena MRV Atlético Mineiro e Cruzeiro, a Arena Pernambuco tem Santa Cruz e Náutico e às 8 no Beira Rio, Internacional e Grêmio. André. Valeu, valeu Vinícius Gama, um domingo recheado em todo o Brasil, dos grandes clássicos do nosso futebol. 3:24, 3:24. Eu vou ao jornalismo da Tupi. Plantão do jornalismo. Sabe de tudo, sabe de tudo. Lucas Araújo. Tudo bem, André? Muito boa tarde para você. Boa tarde para a família Tupi. A notícia de momento, hein? A Polícia Militar acabou de impedir o que seria uma verdadeira briga generalizada entre torcedores, membros da organizada de Flamengo e Fluminense. Isso aconteceu na Praça do Barreto, na cidade de Niterói, região metropolitana. Nesse momento, os policiais estão cercando toda a área. É, agentes do 12º estão lá agora impedindo essa briga. Ah, o relato é de que os integrantes das duas organizadas, tanto do Flamengo quanto do Fluminense também, estavam se preparando para entrar ali numa briga com paus, pedras, pedaços de madeira, porretes também e até facas sendo vistas pelos moradores. Quem mora naquela região ficou apavorado, a PM foi acionada, mas felizmente a Polícia Militar conseguiu impedir essa guerra. Evidentemente que os agentes do 12º Batalhão continuam cercando a Praça do Barreto e a gente está acompanhando toda essa movimentação para saber quais pontos as duas torcidas estão se movimentando nesse dia de clássico, André. Muito bem, mandar um abraço lá para a turma do Barreto, cuidado, atenção Polícia Militar, vamos dar uma geral lá para ver, né? Um abraço para a turma lá do Barreto, meu amigo Salles do Barreto, meu amigo Túlio Carvalho, a turma toda lá do Barreto, né? Que é um bairro simpaticíssimo, agradabilíssimo e, é claro, não pode conviver com esse tipo de briga de torcida ainda tem isso. quando eu tinha 15 anos, tudo bem, mas agora, não, né, rapaz? Não, isso acabou, né? Pelo amor de Deus. Vamos pro Maracanã, você torcedor do Fluminense, vai pro seu lado da arquibancada, você torcedor do Flamengo, vai pro outro lado. Acabar com esse negócio de briga de torcida, já passou, bicho. Já passou. 3 horas, 26 minutos no Rio. Super Futebol Tupi, Team 5G. Este ano é especial, é ano de viver toda a emoção do esporte e aproveitar o melhor que cada jogo pode oferecer. E na BetMGM, a diversão é outro nível. Nossa nova plataforma tem tudo o que você precisa para curtir o esporte como nunca. Boost progressivo, segunda chance, salva bingo e muito mais. Agora a aposta esportiva é na BetMGM. BetMGM, é tempo de esporte, é tempo de Vegas, proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Autorizado pela portaria SPA/MF número 2098/24. O BBB começou e você pode colocar a falta de dados no paredão com a líder em 5G. Só no Tim pra Chip você tem 16 GB de internet, sendo 4 GB para dar aquela espiadinha nas redes sociais, curtir e comentar. Tem WhatsApp ilimitado para falar com os brothers, sisters, com a família toda. E fazendo a sua recarga pelo app Meu Tim, você ainda recebe Pix de volta na conta. Tudo isso por apenas R$30 por 30 dias. Vem ser Tim pra Chip. Recarregue agora e aproveite. Amigo ouvinte, quem acompanha futebol de verdade sabe, é emoção do começo ao fim, e aí o corpo começa a dar sinais, aquela queimação chata tirando sua concentração, estômago não precisa entrar nessa disputa. Gastrogel é um antiácido com ação 5 em 1, que ajuda no alívio dos sintomas da acidez, da azia, da má digestão dos gases e do refluxo. Gastrogel, o antiácido com ação 5 em 1 da Med Química. Não use este medicamento em caso de doença dos rins ou dor abdominal aguda. Gastrogel é um medicamento, seu uso pode trazer riscos, procure o médico e farmacêutico. Acredite em você, a beleza dessa vida é não deixar de viver. Levanta, sacode a poeira, acredite em você. A melhor proteção que existe é você tratado com amor. Se dá e protege na dor. Vai com tudo e segura a onda, o resto a gente segura. Se dá seguro, tem que ter. Você tratado. Futebol Tupi, Team 5G, no comando. Firme e forte na onda do esporte, 3 horas e 28 minutos, 3 e 28, a bola rola a partir das 6 da noite, para Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense, mas a bola rola para Boa Vista e Vasco da Gama, a bola rola a partir de 8:30 da noite, direto do Elci Rezende, em Bacaxá. Vamos falar do Vascão da Gama, aqui na Tupi, as primeiras do time da colina, com você, Gabriel Andres. Alô, Gabriel! Alô, André, abraço a você, boa tarde a todo mundo ligado aqui no Super Futebol Tupi em 5G, sobretudo a grande torcida vascaína em todo o Brasil. Reportagem da Super Rádio Tupi, neste momento a caminho de Saquarema para o jogo de logo mais, Vasco e Boa Vista, 8:30 da noite, pelo Campeonato Carioca. Partida que acontecerá no estádio Elci Rezende de Mendonça, um trajeto que a gente faz em mais ou menos 1h45. São cerca de 100 quilômetros separando o centro do Rio de Janeiro do local da partida. O distrito de Bacaxá, na cidade de Saquarema, região dos lagos, não fica exatamente no centro de Saquarema, mas em uma área um pouco mais acima, não muito longe da praia. Fica em Bacaxá, ali, também perto do distrito de Barreira, o bairro com esse nome, e é onde o Vasco joga logo mais às 8:30 da noite. Tempo fechado nesse caminho que estamos fazendo rumo à região dos lagos. Tempo fechado, na verdade, em todo o Rio de Janeiro, não é diferente para esses lados, e previsão, inclusive, de chuva, não para a hora do jogo, mas para aquilo que antecede a partida que ocorre logo mais. Falando da equipe Cruz Maltina que vai a campo, técnico Fernando Diniz, a tendência é que leve a campo uma equipe mista, com muitos jogadores, na verdade, muitos jogadores reservas, mas alguns titulares. A ideia do treinador vascaíno é mesclar a equipe visando este confronto e também tentando voltar a vencer, já que apenas na estreia é que o Vasco conseguiu ganhar nesse ano de 2026 os 4-2 diante do Maricá. Esse misto significa que boa parte dos titulares será poupada para a estreia no Brasileirão, quinta-feira que vem contra o Mirassol, e alguns nomes, alguns jogadores como Puma Rodrigues e Saldívia deverão ter a chance de começar jogando. Mas outros titulares também com boas possibilidades, é o caso, por exemplo, do Lucas Piton e do Andrés Gomes. O Nuno Moreira também é outro que deverá fazer parte dessa equipe. Um provável time, ou pelo menos uma possível escalação, já que o Fernando Diniz não dá muitas pistas, teria Léo Jardim no gol. Esse é um titular que, na verdade, já enfrentou o Nova Iguaçu, já fez parte daquele time quase todo reserva de semana passada, mas o Léo na baliza, defesa com Puma Rodrigues, Saldívia, Robert e Renan e Lucas Piton ou Vitor Luiz, meio campo com Hugo Moura, Tietê, JP, o João Pedro e o trio de ataque formado então pelo Rojas, o colombiano, Gabriel e David, ou ainda Andrés Gomes no lugar do Gabriel e o David no comando de ataque. Existe essa possibilidade, já que o GB não jogou bem contra o Flamengo, teve até uma chance clara de gol, mas perdeu, e diante dessa possibilidade, David, que já atuou como centroavante, também pode ser lançado para o confronto de logo mais, André. Valeu, este é Gabriel Andreso falando do Vasco da Gama aqui no microfone da Tupi. Você vai saber todas as notícias do Vasco, já já sua participação também, torcedor vascaíno, porque eu quero o zap bombando. Você torcedor do Mengão, você torcedor do Vascão, você do Fusão e também do Botafogo. Muita coisa acontecendo às 3 horas e 32 minutos no Rio de Janeiro, 3h32. Já falamos do Fusão, já falamos do Mengão, já falamos no Vasco. Ontem o Botafogo venceu o Bangu por 2-0 no estádio Nilton Santos. Thiago Vera está trazendo as primeiras do Fogão aqui na Tupi. Alô, Vera! Alô, André, um abraço para você, para quem está ligado aqui na Super Rádio Tupi. Ontem nós abordamos intensamente a questão envolvendo a SAF e as cobranças, principalmente da torcida em cima do norte-americano John Textor. Ele se manifestou em uma live no canal Arena Alvinegra, dizendo que na próxima semana o Botafogo vai receber uma injeção financeira. É um empréstimo aprovado pelo Conselho da Eagle, amigos do John Textor, que no futuro podem ter, inclusive, uma participação na SAF, podendo ser donos do Botafogo. E aí essa verba será utilizada em alguns casos. Por exemplo, o transfer ban. Botafogo está punido pela FIFA, uma sanção aplicada pelo não pagamento junto ao Atlanta dos Estados Unidos pela negociação envolvendo o argentino Thiago Almada. E isso tem influenciado até agora diretamente no planejamento do departamento de futebol. A informação da Super Rádio Tupi, André, é que esse pagamento está sendo costurado em 3 vezes, em 3 parcelas de US$ 10 milhões, somando, né, um total de 30 milhões. O Botafogo paga a primeira parcela e o restante dá como garantia para que o negócio seja concretizado. A expectativa é de que isso aconteça em breve, com o pagamento, né, desse empréstimo caindo na próxima semana. Outra questão, está no planejamento e reforços do futebol. O Botafogo ainda não escreveu quem contratou até agora, os zagueiros Riquelme e Ítalo, o atacante Vidalba, o lateral esquerdo Johan Hernandes e o Alas Davi, volante que foi incluído, mais uma quantia financeira, na saída do Savarino para o Fluminense. Além de escrever esses nomes, o Botafogo vai fechar também outras contratações. Técnico Martim Anselmi, ontem na coletiva após a vitória diante do Bangu por 2-0, mais uma vez admitiu que o elenco está curto. O Botafogo está tentando contratar zagueiro, lateral esquerdo, mais um jogador para o meio campo. E se tiver a oportunidade, mais um homem de ataque, até porque resolvendo o transfer ban, são jogadores valorizados. O Alessandro Brito, diretor esportivo, disse que 90% do elenco chegou em algum momento a receber uma proposta, e caso surja algo que o clube aceite, o atleta também, aí o jogador pode sair e o Botafogo no mercado arruma a peça de reposição, coisa que nesse momento está bloqueada, porque ainda existe essa punição da FIFA. O Martin Anselmi disse ainda que questões extracampo são blindadas e não afetam o dia a dia do departamento de futebol com jogadores no CT. Ok, André? Ok, valeu. O Thiago Veras trazendo aí as primeiras informações do Botafogo, que venceu ontem 2-0, mas os bastidores do Botafogo estão quentíssimos realmente. E é claro, vamos torcer para que o John Textor ou o associativo, ou quem comande o Botafogo, possa botar ordem na casa para o time. Esportivamente está até bem, né? Mas sem dúvida nenhuma que estruturalmente precisa melhorar bastante. São 3:35, 3:35. Muita informação para você aqui. 3:36, pulou o ponteiro, Vinícius Gama. É isso, André. Falando aí da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no Pacaembu, mais cedo, o Cruzeiro foi o campeão, venceu São Paulo por 2-1, Cruzeiro conquistando a competição com 100% de aproveitamento. O primeiro título do Cruzeiro aconteceu em 2007, exatamente diante do São Paulo. O Corinthians segue aí sendo recordista de títulos da Copinha, com 11 conquistas, com 5, Internacional, Fluminense, também o São Paulo. O Flamengo tem 4 títulos, com 3, Santos, Atlético Mineiro, com 2, Palmeiras, Ponte Preta, Nacional, Portuguesa de Desportos e também o Cruzeiro. E com 1 título da Copa São Paulo, Juventus da Rua Javari, Guarani, Vasco, América de São Paulo, América Mineiro, Lousano, Roma, Barueri, Marília, Santo André e também o Figueirense. André. Valeu, valeu. Este é Vinícius Gama, o melhor e mais completo plantão do Rádio Esportivo do Brasil. Tá todo mundo ligado aqui na Tupi. Meu amigo Eduardo Castro, parceiro, amigo de colégio, torcedor do Mengão. Ele que tá sempre ligadinho aqui na Tupi, andando pelo Rio de Janeiro, curtindo esse domingão, escutando a Tupi. Grande Castro, um forte abraço para você, meu irmão. Já eu mando o outro também. 3:37 no Rio. Vamos ao camarote Tupi Team 5G. As celebridades já no Maracanã. Boa tarde, Mr. Bean. Boa tarde, André Ribeiro. Aquele abraço para você. Tudo pronto no camarote VIP da Tupi Team 5G aqui no Maracanã. Nossa equipe de promoção já está bonitinha, fardadinha, preparada para receber os nossos convidados. Lembrando que além da mordomia, quem acerta o placar aqui no camarote concorre a uma camisa oficial do seu clube. Hoje, no caso, do Flamengo ou então do Fluminense, quem acertar o placar. Rádio já sintonizado para ouvir o garotão da galera, Luiz Penido, mais querido, mais amado do Brasil. O Flamengo tem que vencer o clássico de hoje para buscar o G4. O Fluminense encaminha aí a sua classificação. Se vencer, vai ser mais um jogão que a gente vai acompanhar com os nossos convidados aqui no camarote VIP da Tupi Team 5G. E você já sabe, né, André? Com a Team, você pode tudo. Pode vibrar com seu time no maior estádio do Brasil e compartilhar cada lance em tempo real. Pode postar os gols nas redes sociais, fazer live e comemorar com os amigos por videochamada de onde estiver torcendo. Com a rede líder em 5G, você pode tudo. Tim, imagine as possibilidades. Daqui a pouco a gente volta já ouvindo os nossos convidados aqui no camarote. É com você, André. Valeu, valeu, meu querido Mr. Bean. 3:39, eu volto ao jornalismo da Tupi. Plantão do jornalismo. Cima do lance, tomando conta da cidade, Lucas Araújo. Olha aqui, André, muita gente se perguntando sobre a previsão do tempo aqui no Rio de Janeiro e neste domingo o céu estará nublado, encoberto, previsão ainda de chuva fraca, moderada e a chuva continua na segunda-feira. Temperatura mínima prevista é de 20 graus e a máxima de 30 graus, André. Muito bem, valeu, é isso aí, 3:39 no Rio. Super Futebol Tupi, Team 5G. Tá com construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho. É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM. Qualidade, tradição e secagem rápida para sua obra não parar. E de obra eu entendo. Meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado. Por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Janeiro é tempo de renovar o foco na sua saúde e bem-estar. Cuidar de você é um gesto de autocuidado essencial. A Med Levinson, referência em soluções em diagnóstico e prevenção, apoia você nessa jornada. Oferecemos monitores de glicemia, tiras de testes e educação em saúde para que você viva com mais qualidade. Previna, monitore, compartilhe informação. Pequenos hábitos como alimentação equilibrada e atividade física fazem grande diferença. Med Levinson, há mais de 20 anos, inovando no cuidado com a sua saúde. E aí, vambora verãozar? Pega a visão. Quer verãozar com preço baixo? Leve o açaí com você. Leve mais qualidade. Leve mais variedade. Leve as melhores ofertas pra sua casa e pro seu comércio. Leve a economia do açaí com os precinhos maneiros que salvam o seu churrasco. Salvam sua praia. Salvam sua correria no negócio. Salvam seu rolê. E também salvam seu bolso com pagamento facilitado. Pague no débito, crédito, Pix ou Vale Alimentação. E leve muito mais. Partiu açaí. Leve o preço baixo que salva o seu verão. Super Futebol Tupi, Team 5G, no comando. Time forte na onda do esporte, 3 horas e 41 minutos, as atrações deste domingo. A bola rola a partir das 6 da noite para o Fla-Flu Eterno, Fluminense e Flamengo, direto do Maraca. Você vai curtir o Garotão da Galera. Ao seu lado, Canhotinha de Ouro. As reportagens Marcos Coelho, Sérgio Guimarães e Marcos Coelho, com Vinícius Gama no plantão Tupi de Esportes. E hoje Copacabana recebeu pela manhã o lançamento da logomarca do Mundial Feminino de 2027, que será realizado no Brasil. O presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, vai participar ao lado do Wellington Campos aqui na Tupi. Diga, Wellington! Alô, André, alô, amigos da Super Rádio Tupi. Participamos agora pela manhã até o início da tarde do evento de lançamento aqui no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, da Copa do Mundo de Futebol Feminino de Seleções, que vai acontecer no Brasil em 2027. Faltam 515 dias para este evento e o presidente Infantino está no Rio de Janeiro. Inclusive, ele está concluindo o almoço, indo para o Maracanã para ver Flamengo e Fluminense, acompanhado do presidente da CBF, Samir Chaudi. E vamos trazer aqui o presidente da Federação do Rio, Rubens Lopes, para falar conosco inicialmente da importância desse evento na cidade maravilhosa. Olha, esse é um evento, é um ícone, né? Vamos dizer assim, em relação ao que se faz com futebol, um evento extremamente importante, principalmente para o Rio de Janeiro, e que vai ser sede aí, né? Uma das sedes da Copa do Mundo Feminina. E esse é um marco histórico, não só pelo motivo, mas também pela frequência que vocês tiveram a oportunidade de comprovar a esse tipo de evento. Todas as grandes autoridades do futebol presentes, as lendas nacionais masculinas e femininas, de futebol masculino e futebol feminino presente. Então eu acho que o Rio mais uma vez está em outro patamar. Nós vamos fazer a final desse Mundial, é o Maracanã de novo, o templo sagrado, a grande final do Mundial? Parece que sim. Está caminhando. Está caminhando. Eu sei que o senhor tem fomentado bem o futebol feminino, que passa por um ato. A gente é do tempo do radar, a gente é do tempo dos outros times que deram o pontapé inicial. Exatamente, exatamente, exatamente. O radar, aqueles que não sabem, foi uma equipe do Rio de Janeiro que ganhou todas as competições que disputou. Todas. Todas que ela disputou, o radar foi campeão. Então, merece não ser jamais esquecido. Quando o senhor está vendo o Carioca nesse momento, até pelo próprio Flamengo, que dentro do regulamento cumpriu, optou por 3 jogos com a meninada, agora está correndo atrás. É, um campeonato, eu acho que é um competitivo, em que, como ele é muito curto, é praticamente quase que inviabiliza uma recuperação no caso de um tropeço. Né? Torna muito difícil você recuperar. Então, o Flamengo entrou aí numa zona de preocupação, mas eu acredito que eles têm condição suficiente para se reerguer, para reverter a situação em que se encontra. Isso, repito aqui, o campeonato está demonstrando que é extremamente competitivo. Né? Extremamente competitivo. Talvez mais do que alguém possa ter imaginado antes do começo desse campeonato. Vamos aguardar o término dessa fase de classificação. Não tem nada definido. Nada definido. Tudo pode acontecer ainda. E a partir das quartas de final, aí a coisa vai esquentar muito mais. Uma coisa eu tenho certeza: a audiência, cada vez mais, ela vai ser melhor. E nós vamos, ao final, fazer uma análise de que estamos no caminho certo. O que o senhor pode dizer sobre os cariocas no Brasileirão? Qual a sua expectativa? A expectativa é que nós temos o campeão brasileiro carioca, o segundo carioca, o terceiro carioca e o quarto colocado carioca. Só isso. Nada mais. Um beijo, foi bom te ver. Um abraço, Elton. Um abraço. Aí o presidente da Federação do Rio, Rubens Lopes, falando conosco a respeito deste evento mundial de seleções. Rio de Janeiro deverá receber a grande final, viu, André? Valeu, obrigado, Wellington Campos. Daqui a pouco trazendo outro material especial aqui no microfone da Super Rádio Tupi. E a sua participação é importante, 980-18-88-80. 980-18-88-80. Alô, robô gigante! Eu quero este zap bombando! Fala comigo! Boa tarde, Nando. Rogério Salles, é o Salles do Barreto. Rapaz, hoje tem que estar com pena do Fluminense. Será que vai ser um massacre? O Flamengo quase massacrou o Vasco. O Vasco deu sorte, né? Se não fosse São Jardim, dava bom, hein? Um abraço. Saudação rubro-negra. Vamos ser campeão. Valeu, meu amigo Salles, Rogério Salles, lá do Barreto. Um abraço lá pra turma do Barreto. Alô, Barbeirinho, forte abraço pra você, Barbeirinho. Alô, seu Gonzaga. Um abraço, alô, meu amigo Túlio Carvalho. Também a turma lá do Barreto. Todo mundo ligado. Espero que as coisas estejam mais calmas. Já o Lucas Araújo traz notícias pra ver se as coisas estão mais calmas lá, né, com a pancadaria generalizada de torcedores de Flamengo e Fluminense. 3h48, fala comigo! Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Aqui tá falando é Luiz, tá? Eu sou carregado da Colônia. E falando sobre essa pesquisa aí, pô, eu não queria que o Paquetá viesse, não. O Flamengo tá precisando de centroavante. O Paquetá não jogava nada, não tá jogando nada lá longe. Deixa ele lá. Contrata aí mais 2 centroavantes pra ficar bonito. Tá bom? Obrigado aí. Valeu, obrigado. Com Deus aí, tá? Bom trabalho. Ainda há pouco mandei um abraço para o meu amigo Eduardo Castro, torcedor do Mengão, que está na escuta. A mãe dele, a dona Thalia, está completando mais uma primavera amanhã. Então, forte abraço, dona Thalia, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. Né? A senhora fatalmente não deve lembrar do André. Faz 40 anos que a gente não se vê, né? Ali da época da Marquês de Abrantes, ali na Marquês de Abrantes, no bairro do Flamengo. Né? Grandes peladas ali na Marquês de Abrantes. Grande Castro, forte abraço. Abraço renovado aqui na Tupi. Fala comigo! O André, do Super Futebol Tupi do Rio de Janeiro. Eu sou Erasmo aqui de Macapá, do Amapá. André? Oi. André Ribeiro, eu queria de saber, eu sou vascaíno, né? E aí, sobre o time do Vasco, atual que está. Ultimamente, os últimos tempos, você vê como é que o time do Vasco vem. Com esse treinador que, para mim, para mim não é o treinador pro Vasco. E esse Coutinho, principalmente, o cara que é para chamar a responsabilidade para ele, esse cidadão não se chama. Tá? É um cara que fica só escondido, atrás, esperando os outros.